Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Uma sessão de audio-hipnose é sempre aqui na Radar de 8 em 8 dias, de segunda para terça. A primeira parte é conduzida por Ricardo Mariano. Os últimos 30 minutos contam com a apresentação e a realização do Ricardo Carvalho. Começamos com um esperado regresso. Não editava desde 2008, vienense Fannes, Christian Fannes. Não há ninguém a manipular guitarras como ele e a misturar os sons das cordas com a eletrónica. Está de volta, o disco chama-se Bex, e por lá esta magnífica Liminality. É com Fannes que abrimos o programa de hoje. Boa noite, bem-vindos. Thank you. arrancamos a sessão do Em Transe de hoje com Liminality, de Bax, o último de Fannas, e logo a seguir as músicas de igreja, trabalhadas e reinventadas pelo polaco Jakaszek. NMP vem no último Piazni, e seguimos com um músico que se aproxima claramente da sonoridade explorada por Fannas, trabalha também as guitarras, é coreano, chama-se Sima Kim, do último Intertwined, Misapprehension. Altura de terminarmos estes primeiros 30 minutos do Em Transe de hoje e vamos fazê-lo com um músico português, chama-se Gonçalo Pereira. Passa algumas vezes por aqui e fazemos sempre de forma orgulhosa. O projeto do Gonçalo chama-se Diamond Glass. Tem agora um segundo capítulo chamado Namokish. Música assim, sempre bela, quase épica ou mesmo épica. Abre o disco Namokish com Santa Clara. Chega a vez do Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. segunda parte desta emissão de Em Transe, a abrir com Taylor Dupree, o mentor curador da 12K, editora de topo na área do ambiente, aqui com uma coleção de gravações mais antigas e outras anteriormente não editadas, que estará apenas disponível de forma muito restrita em alguns canais de distribuição, nomeadamente através da loja da 12K. Seguimos agora com mais um tema para a dupla oriunda de Toulouse, os Saad, mais um tema para Romain Barbeau e Grégory Bouffier, mais uma amostra para o álbum Deep Float. A segunda parte desta emissão de Em Transe a contar com Taylor Dupree, ainda com os Saad, mais um tema para a dupla Romain Barbeau e Gregory Bouffier, também uma nova passagem para os His Tracts, a dupla David Bryant e Kevin Doria, numa edição da Constellation Records. Ficámos aqui com o tema título para o álbum Shortwave Nights. E terminamos a emissão de hoje também com o tema título, desta feita, para o álbum de Charles-Éric Charrier. Chama-se então Petite Sœur, o disco deste baixista e pianista francês. Um disco refinado que navega por entre os mares do jazz, do blues e do ambiente. É o final então desta emissão de Em Transe. Alinhamentos e podcasts disponíveis através de radiotrans.blogspot.com ou, se preferirem, através das redes sociais em facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. Voltamos para a semana, eu e o Ricardo Mariano, para mais uma emissão na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã. Boa noite.